lembrando da minha cidade natal, da casa antiga do nosso quintal, da grande sala de estar, da lenha na lareira, daquele velho relógio na parede. Você que me viu nascer e crescer, marcando os momentos de dor e prazer. A ilusão primeira, um grande amor depois, a hora que fiquei sozinho. A ilusão primeira, um grande amor depois, a hora que fiquei sozinho. Agora me diga, relógio, o que devo fazer? Pois eu não posso ficar nesse mundo assim. As horas se arrastam e eu sofro, pensando em quem eu amei. Quem dera que o tempo eu pudesse parar de uma vez. Você que me viu nascer e crescer, marcando os momentos de dor e prazer. A ilusão primeira, um grande amor depois, a hora que fiquei sozinho. A ilusão primeira, um grande amor depois, a hora que fiquei sozinho. Agora me diga, relógio, o que devo fazer? Pois eu não posso ficar nesse mundo assim. As horas se arrastam e eu sofro, pensando em quem eu amei. Quem dera que o tempo eu pudesse parar de uma vez. Oh, oh, oh. Agora me diga, relógio, o que devo fazer?